rapazes e raparigas, o baile vai começar. Toca a bombari, toca a bombari. Ninguém pega, é uma dança que o conjunto vai tocar. Toca a bombari, toca a bombari. Se o povo for bastante, é portões não vão faltar. Toca a bombari, toca a bombari. Se nos freguem no roça, a tensão nos aumentar. Toca a bombari, toca a bombari. Quando houver um bailarico no Algarve ou no Minho, todos querem é bombar e dar um bom encostinho. Não há pobre, não há rico, não há crise, não há nada. Há música para bombar até ser de madrugada. Rapazes e raparigas, o baile vai começar. Toca a bombar, toca a bombar. Ninguém pede, é uma dança que o conjunto vai tocar. Toca a bombar, toca a bombar. Se o povo for bastante, é portões não vão faltar. Toca a bombar, toca a bombar. Se nos freguem no roça, a tensão nos aumentar. Toca a bombar, toca a bombar. Quando houver um bailarico, não se poupam as donzelas. Elas apertam com eles, eles apertam com elas. Quando o baile acabar, há ressaca pela rua, a curtir eles e elas, a fazer inveja à lua. Rapazes e raparigas, o baile vai começar. Toca a bombar, toca a bombar. Ninguém pede, é uma dança que o conjunto vai tocar. Toca a bombar, toca a bombar. Se o povo for bastante, é portões não vão faltar. Toca a bombar, toca a bombar. Se nos freguem no roça, a tensão nos aumentar. Toca a bombar, toca a bombar. Rapazes e raparigas, o baile vai começar. Toca a bombar, toca a bombar. Ninguém perca, uma dança que o conjunto vai tocar. Toca a bombar, toca a bombar. Se o povo for bastante, é portões não vão faltar. Toca a bombar, toca a bombar. Se nos freguem no roça, a tensão nos aumentar. Toca a bombar, toca a bombar. Sentir como tudo começou, oh, oh. Faz-me sorrir para sempre. Já nem vês que és tudo o que sempre quis. Não paras de me provocar, és um sonho, o meu sonho, minha ilusão. E agora eu sei que não me mereces. Diz que não me queres mais. Agora eu sei.

na música portuguesa, o sucesso passa aqui. Eu sei que já não há ninguém e a dor vai me consumir. Tão frio o jeito de me abandonares. Alguém que me faça vencer, sorrir ao amanhecer, voltar sem olhar para trás. És a vida que me aquece. Sinto o teu toque. Já não sei soltar o grito que vem do meu coração. Se puderes, ajuda-me a esquecer o que fui e já não sou. Já não sei viver assim sem a força que me move. Encontrar a estrela que há em mim e sonhar mais alto que o próprio prazer. O olhar diz-me que mudaste e em vão tentas-me explicar. Eu ouço, mas não te consigo entender. Agora voltaste para mim, desejo que não tenha fim. E eu não te posso perder outra vez. Essa vida que me aquece, não consigo acreditar. Ainda sinto o teu toque. Já não sei soltar o grito que vem do meu coração. Se puderes, ajuda-me a esquecer o que fui e já não sou. Já não sei viver assim sem a força que me move. Encontrar a estrela que há em mim e sonhar mais alto que o próprio prazer. Agora já sei que não vou encontrar o poder que está dentro de mim. Já não sei soltar que vem do meu coração. Se puderes, ajuda-me a esquecer o que fui e já não sou. Já não sei viver assim sem a força que me move. Encontrar a estrela que há em mim e sonhar muito mais alto. Já não sei soltar o grito que vem do meu coração. Ajuda-me a esquecer o que fui e já não sou. Já não sei viver assim sem a força que me move. Encontrar a estrela que há em mim e sonhar muito mais alto. Encontrar a estrela que há em mim e sonhar mais alto que o próprio prazer. O nosso caso momento é especial.